lesson learned. Trocadilho safado, canalha, assaltante de polia, manjado, desmascarado. Me trata com o meu trato que eu te trato. Me trata com o teu trato que eu te devolvo o teu trato. E faz questão de devolver em triplo. Onde eu te vi uma coisa dessa? A pessoa não pode andar nem na rua que mora, nem trabalhar dentro de casa, e nem no trabalho, em lugar nenhum, que só fala em guerra e não sei o quê. Não é ele que é o próprio trocadilho, só para otário, para esperto ao contrário, bobado, bestalhado. Quem já teve medo de dizer a verdade? Largou de morrer? Largou? Largou de morrer? Largou de passar fome? Largou de miséria? André! Yeah, original Rude Boy, me. Uau. É bom porque é mal, bro. Pergunte a mal com o X. Sou o novo mal, bro. Mato aliviando estresse. Algumas curtem calton. Vou num cartoon. Mete a napa no toque. Vai seguindo o cordon. Só começa com on. Na universidade, ó. Jovens da cidade, ó. Só querem mandar um mamar no laboratório. Da ONU tem um pó. Não posso ser hipócrita, mas sempre vejo dó ruim. Garoto, eu vou pra Califórnia no final das férias. Eu enjoei do rap, vou estudar cinema. Vou escrever poema só pra quem me ama. Não mais trocar ofensa com essa gente estranha. Eu vou pra Califórnia no final das férias. Eu enjoei do rap, vou estudar cinema. Vou escrever poema só pra quem me ama. Não mais trocar ofensa com essa gente estranha. Curto cortes como corte, curtia. Puxo forte como smoke em cortina. Beat Atlanta como grã, cultiva Carolina do Norte. Continua racista, para tudo e põe a camisinha. Sexo virtual é bom pra si. Os negros querem mais o drama, eu quero a grama. Verde, eu molho enquanto neva cochila. Feito a mão, feito a minha. Igual confeito quanto de ler cozinha. Feita fetamina instantânea, ira feta alerta. Foda efeito buzina, põe defeito bro. Tá perfeito flow, sai de mim que vai. Pro povo preto, que não sai de mim, porque eu saí do gueto. Gueto em mim nunca saiu de perto. Bom que falem, falem mal, falem muito, mas cê tá falido. O hip hop quer sua cabeça, bro, cê tá fudido. Cara, arruma um visto, na caneta não vai dar comigo. Assinar o B.O. é alto risco. Não adianta me matar, amigo, que a primeira linha foi um sacrifício. Garoto, eu vou pra Califórnia no final das férias. Eu enjoei do rap, vou estudar cinema. Vou escrever poema só pra quem me ama. Ofensa com essa gente estranha. Eu vou pra Califórnia no final das férias. Eu enjoei do rap, vou estudar cinema. Vou escrever poema só pra quem me ama. Não mais trocar ofensa com essa gente estranha. Cê pode achar que tá no 5, já que tá secado de palhaço. A maioria não faz isso por mim, é possível que a estrada dá um cagaço. Tudo que é ruim cresce pra baixo, tentou me destruir, olha o cadastro. Eu não posso cair, muito menos perder tempo, eu tirei calcanhar, isso que descalço. Faz um tempo que eu parei de nadar no raso, faz um tempo que eu parei de ser razoado. Tá bom, tá legal, tá achando fraco, talvez se nem seja por virtual. Acho que eu sou um quero pinca, igual um passarinho desafinado. Igual a Bravanel, cada aviãozinho, farmadinho, vou falhar tal e twin, sou usando o céu, sou o Bin Laden, faz a carabin, mais o cadáver. Viu ser humano que é descartável, cinco acabando biodegradável. Tudo que vai, volta, teoria do ciclo da água. Thank you. do som, baby. A luz da tarde é tão sunset. Vê se curte meu set novo que tá disponível na net. Faço estilo rude boy do foda-se. Disse que gostou do meu dread. E se eu te contar que eu só faço pose e que na verdade eu sou um nerd. Eu curto as curvas e as fatos. Como a estrada é instável, quem se importa com o jogo? Quem se importa com status? Só comer, rezar e amar. Amar é só amar. Só todo dia enquanto o sol vier mandar a energia lá fora. Realmente me identifico. Meu instinto é selvagem. Você sempre mexeu comigo. Nunca tive coragem. Meu instinto é primitivo. Eu só falo bobagem. Esses caras são os boy. Meu estilo é lowrider. Nosso lance tá em crise, hey. Ama menos, faço um striptease. Esse ano faço fixing. Só queria ver meus amigos bem. Fazer a boa e se mandar pra um sítio. Belo pico onde eu possa ser o síndico. Igual um índio. Te levar pra namorar no rio. É para vós, transa. O seu perfume é um poison. Essa paixão é prisão. O meu lugar no pódio. Contaminada, mas as novas almas dão poder pro povo. Oh, você vai ver que eu tava certo, mesmo sendo louco. Me preocupo, porque eu não sou cego. Aliás, nem um pouco, nem um ponto cego, só um poço. O futuro é velho igual o passado, mas engraçado, né? Eu quero te ver de novo. Essa paixão é prisão. O meu lugar no pódio é um prédio. Tempo para pós-transa. O seu perfume é o poison. Essa paixão é prisão. Critiquei o Drake, nesse álbum eu copiei. Mano, olha só como eu mudei. Me perdoe Deus porque eu errei. Eu comprei, meu coração me dei. Essa porra veio quando é feito. Eu fazia rap antes do trap, então posso rimar desse jeito. Rimo pro irmão em frente espelho. Não tem vergonha do próprio cabelo. A polícia quer te levar preso. Tô cansado, trampo o dia inteiro. Na esquina quando os caras veio, parecia muito um pesadelo. A centímetro do homem de gelo. Mesmo eu sem na lasca, mano, eu sinto medo. Não sinto o nome dos meus inimigos. Deixa tu me dar o protagonismo. agoniza com 10k em mês. Em uma hora eu faço triptease. Você pode me chamar de Deus. Se não fosse eu, suicídio. Que eu escrevo quase demoníaco. E na caneta não vai dar comigo. Nem me importa, mano, eu bolo o outro. Tu se importa, mano, eu bolo o dobro. Se tu fecha, mano, passa o fogo. Muita gente, mano, eu bolo o outro. Nem me importa, mano, eu bolo o outro. Se tu importa, mano, eu bolo o dobro. Se tu fecha, mano, passa o fogo. Muita gente, mano, eu bolo o dobro. Nem me importa, mano, eu bolo o outro. Se tu importa, mano, eu bolo o dobro. Se tu fecha, mano, passa o fogo. Muita gente, mano, eu bolo o outro. Fiz do rap game minigame, grana em blocos tipo Minecraft. Inimigo pus na pura renda, desarmado pelo velho oeste. Qual o dia de ação de graça? Todo dia que é um Halloween. Eles tentam afundar minha barca. Eu só ando de submarino. Não atendo mais o telefone, não atendo pelo sobrenome. Uma vez já me levaram em cana. Eu ouvi meu som no som dos homens. Tipo Gates, tipo Bill. Uau, mil foguetes, mil fuzil. Deixo 13 sem react, bato no seu rapper favorito. Uau, ainda não lancei um grills. Só porque eu tive um filho. Sem mentira no sorriso. Tudo isso é tipo um filme. Uau, só Deus sabe o que eu vivi. Nós estamos no Brasil, diamante no mendigo. Impossível ficar triste, fique rico como Halis. Uau. Nem me importa, mano, eu bolo o outro. Tu se importa, mano, eu bolo o dobro. Se tu fecha, mano, passa o fogo. Muita gente, mano, eu bolo o outro. Nem me importa, mano, eu bolo o outro. Se tu importa, mano, eu bolo o dobro. Se tu fecha, mano, passa o fogo. Muita gente, mano, eu bolo o dobro. Nem me importa, mano, eu bolo o outro. Se tu importa, mano, eu bolo o dobro. Se tu fecha, mano, passa o fogo. Muita gente, mano, eu bolo o outro. Cansado de correr na direção contrária, eu faço tudo errado, onde está o erro é fácil me encontrar. Eu não sou poeta, eu não sei cantar, mas não vi ninguém fazer assim. Você pode ir embora agora, mas eu sou o amor da sua vida. Você derreteu meu coração e agora estou chorando. A dor me dá tesão, me dá composição e tempo pra pensar. Eu quero descobrir o que a gente fez de errado. Eu quero começar de novo, você pode me desculpar. Vamos voltar pra casa, eu juro, tô sabendo de um portal no Matagal, no Mato Grosso. Meus 20 anos de boy se foram. Meus disco funk, punk, rock, bege, air, diesel, combustível, tudo foi como um sonho. Esquizofrênico ao saber que o sonho é mais real que a própria vida. Sem os sons de rima, hoje ela perdeu pra lírica. Barulho pra batalha, nada me atinge, o acaso me protege. Há 54 vidas falhas, sem trocar as pilhas, baterias de exame. Mostra com certeza a caixa de surpresa, a natureza vai tentar mais uma vez. Vem, sente o raio, caindo duas vezes no mesmo pico. Trocando a sanidade por mais um pico. Cuidando do meu próprio umbigo, então vem comigo. A morte implora, vem comigo. Ainda vivo, me sentindo horrível. Infinito, mano, imorrível. Então deixa a família toda fora disso. Fim da série, ah, todos mortos. Sou o mesmo cara, só que outros olhos. Esses olhos mostram como somos e não somos monstros. Só estamos mortos, só ovelha. Onde estão os porcos? Homens da coleira não liberam os rostos. Onde estão os porcos? De que vale os dreads? De que vale os sonhos? De que vale os votos? O tempo não passa, só os dias, só a luta aí, só a lua, a mesma rua, só aumenta as horas, a hora louca aí, hora bruxa, ama as duas, se marcar tem dúzia, desesperada pra tirar o atraso, o desespero, não vale o emprego, não vale o dinheiro, não vale um orgasmo, Jesus amado, nesse dia eu tava inspirado aí, eu podia ter pintado um quadro, tudo cinza, tinta brisa, eu sou um viciado, então vem, sente o raio, caindo duas vezes no mesmo pico, trocando a sanidade por mais um pico. Cuidando do meu próprio umbigo, então vem comigo. Original Bruto Boy, orgulhosamente apresentado. Bravo. Yeah. É o seguinte, o recado é pra quem tá no rolê, tá ligado? Salve Nardi. Eu seu herói. Você me ouviu, matei o vilão. A quem me ouvir, eu não sou o vilão. I love you, eu sou seu super-herói. Ah, só mais um. Eu sou só o herói. Você me ouviu, matei o vilão. Eu vou o flash, mano, eu vou o flash. Flash do meu rosto, fecha a camiseta. Veste a camiseta, fecha o rosto. Bom, se eu tô ou não, fecha. Eu sou um bipolar, best, eu não quero explicar a tese. Eu devo ser um 6-7, psh, mate o pombo, pegue o gafanhoto, a sorte tá conosco. Passe o pombo, sente o gosto, procurando a paz. Que a paz esteja convosco, não no posto, não no carro desse louco. Eles querem sair na mão, escuto tiras, ouço tiros, eles querem sair na mão. Cê tá vivo sem motivo, cê quer mesmo sair na mão. Eu prefiro um rosto lindo, eu não quero sair na mão. Fala água, esse álbum é sobre o hora. Vem da alma, pra tu ouvir com suboba. Verde água, rap oh, mas eu prefiro forró. Aceite água, a lei do karma. Eu sou seu herói, você me ouviu, matei o vilão. Eu sou um vilão. I love you. Eu sou seu super-herói. Ah, só mais um. Eu sou só o herói. Você me ouviu. Matei o vilão. Oh, me ouviu. Eu não sou um vilão. Oh, I love you. Eu sou seu super-herói. Mudar o flow para que leve, fluir até solúvel, se viável. O ídolo do ídolo, unbelievable. Quanto tem no envelope, empilho ouro. Salvo pelo gong, entra no bonde. O hip hop é o veículo. Nunca quis ter Abercrombie, só uma combi em Florence Pente. Uma gata inteligente pra matar o presidente antes que ele mate a gente. Crianças ouçam Outcast e assistam Zeitgeist. Digam não ao McLunch, barro. Ei, vai piloto, corre pro aeroporto. Eu ainda tô louco, o meu voo é 7 por barro. Ei, que se foda, tô com essa mania escrota de guardar as coisas na roupa. Meu irmão tá com uma roupa. Ei, tô maluco, vou fazer uma tatuagem. Barro, tatuar uma geladeira na cabeça. Vai esfriar minha cabeça, que besteira. Nem devia ter ouvido a treta inteira. Eu sou seu herói, você me ouviu, matei o vilão. A quem me ouvir, eu não sou o vilão. Eu sou seu super-herói. Ah, só mais um. Eu sou só o herói. Você me ouviu. Matei o vilão. Oh, quem me ouviu? Eu não sou o vilão. Oh, I love you. Eu sou seu super-herói. Então, ah, só mais um. Eu odeio o boçal. Então, talvez por isso que eu não leio jornal. A criançada aqui não vai mais pro sarau. Então, talvez por isso devem estar no farol. E já que o presidente é viciado em anal. E quem tem grana aqui? Essa jaqueta é sua e tá escrito Farrell. A maioria aqui só precisava de um real. Meu rei, hello. Adivinha quem eu mesmo? De mim que você sente medo. Me dá uma barreta e um beco. Eu te assalto sem um berro. Se eu disser não sinto peso, olha, eu não sinto mesmo. Eu morri tem 5 meses e ainda não fizeram enterro. 002-892-2, conhece aí o nosso jogador, vai. Alô? Alô? Quem fala? Wayne. Tudo bem com você, Wayne? Tudo. De onde você fala, Wayne? De Brasília. Brasília, Distrito Federal, um grande beijo. Wayne, vamos começar aqui a Batalha Naval. Boa sorte, 5 chances para fundar uma embarcação, uma letra e um número. Tô com a batida perfeita, rei, aviso D2. Que além de tudo, quando eu chuto, eu seguro R2. Eu tô na pista de novo, rei, aviso os b-boys. A gente dança onde a polícia lhe afia os ferrões. Vamos pra Floripa, SC. Cê não me ama, porque não existe amor em SP. E o de você tinha que ver. Eu comprei PlayStation 4, bro, e agora o flow é SBT. Já tinha um cara com o papel do bandido, então chamaram eu pro papel do mocinho. Eu tinha voz ativa, então trocaram no papel do vendido. Continuo executando seu papel de vampiro. Isso aqui é taxi drive, bro, sou o De Niro. Provavelmente vou matar você, me empresta o ouvido.

esqueço coisas que eu nem me lembro mais. Teste deu positivo, mano. Que eu vou fazer com isso? Como eu vou ter um filho, mano? Bem nessas horas meu pai sumiu. Infância sem Hot Wheels, filho, seu pai é rico. A culpa não é sua, cê não tem nada a ver com isso. Sai do buraco que o pai caiu. Eu não pedi, eu só entrei. Acho que eu penetrei. Toda molhada, nem disse nada. Depois que eu ouvi um ok, no topo do Empire State. Mano, não sou burguês, detesto esse flow, eu sei. Mas eu usei pra provar pra esses caras que eu faço essa porra melhor que eles. Deus humilde, te prefiro fútil. Mas alguém desencapou o fio. Dando culto, mano, sinto muito. Sem ressentimentos, eu não sinto frio. Não que eu não tenha um lado bom, ou que eu não tenha lado ruim. Cê nem precisa gostar de mim, é só cê fingir que eu não tô aqui. Mano, ela adora dançar pra mim, e eu danço muito MC Marcinho. Amor, nós estamos igual, dança é nosso destino. Nós vamos morrer sozinho, trepa dividindo um fim. Sempre lá no limite, desde 2015. Fudendo com trap, fazendo seu rap parecer lixo. Então acorde a dor, não tema a morte. O jogo é isso, jogo sujo. Do corpo tão vendendo amor. Coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro mais. Acorde a dor, não tema a morte. Um jogo é isso, um jogo suado. Corpo tão vendendo amor. Coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro mais. Hoy he vuelto a llamar y no estás, ya te has ido. Las rosas. Quem é mesmo o melhor rapper? É quem faz mesmo o melhor rap. Acho ruim, faz melhor, better. Isso não é seu melhor, brother. É melhor tu vazar, buddy. Não vai dar pra gritar, daddy. Se alguém te parecer doce, é melhor você ser breve. Seu bumbum me deixou grogue. Esse beat no show grave. Me diz como não amar o rap. Quem mandou convidar o Freud? Chama os homens, vai passar o rádio. Bom pros homens, não tem pausa. X9 tem tentada de ver os homens dando na minha cara. Onde os cara come, onde os cara dorme, onde os cara comemora gol. Pra onde que esses cara foge quando a raiva explode, quando alguém copia o flow? Se não fuma, se não transa, se não quebra as regras, se não cansa, se não dorme, se não vive, se não fode, se não ferve, se não fome, se não bebe, se não serve. Síndrome do silicone, seis fatos, seis frouxos, seis feios. Seis são incríveis, eu adoro seis, só odeio rap previsível. Isso é sério? Eu tô falando sério, né? Só odeio rap previsível. Las rosas me encontrado que hasta ayer esperando. Despertei de um sonho ruim, meio da noite. Vi você dizer pra mim, me enganou. Seu olhar me destruiu, me matou. Dói tanto, juro que não entendo. A vida tá de mal comigo. Me falou, não vai pra longe de mim. Cê tá louco, só você me purifica. Cristal, uau, uau, uau. Como eu gosto do seu brilho. Cristal, ilumina o quarto todo. Me limpou, você é a protagonista. Me salvo, gosto de te ver dormir. A salvo, vou te dar um mundo amor outra vez. Mas eu só te quero bem, eu também. Que bicho que te picou, eu não sei. Só você me deixa assim, mais ninguém. Mais um posso lavar você. Eu posso morar em você. Eu posso viver você. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Se eu te contar o segredo, isso não sai daqui. O meu que tá aumentando eu posso pressentir. E nessa faixa agora eu sou um saiyajin. Porque ainda tenho flow mais ensaiadinho. Ainda sou o cara mais tranqui. Agora eles percebem o quanto que eu cresci. Eu vou matar o mal, preciso de energia. Eu tô fazendo a jequidama, joga a mão pra cima. Me tira desse tete dentro do banheiro. Vamos pegar o Uber Black pro madeiro. Esse lance de estética é exagero. Para antes que eu corte minha gilete com a tensão do nevo. Os caras tão achando que isso é brincadeira. Roubaram seu lugar na dança das cadeiras. Vim pra bagunçar e trouxe a britadeira. E todos os espelhos do lugar vão parecer areia. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar, baby, baby. Eu posso voar, sou livre. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar, quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar, quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar, quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Para, pera, bota a coleira nele. Pela, pala, soltando pelo, porra, que é uma coroa, rei. Pera, pele preta, parda, pobre. Cê é de onde, Freud, não importa. Mano, olha onde eu cheguei. Com os inimigos no mood, pude ir muito mais longe. Não confundi vontade com fome. Não insulte meus sonhos, expulso de campo. Porque era o último homem, não confio no Ju. Porque não é puro que tomas a fama. Me puxa pro banho, me faz dormir sujo na cama. Finge que esqueci meu pijama. Fujo, sinto sintoma de bufa livre igual Lula. Embora eu tenha urinado na urna, eu odeio o sistema. Amo, te amo, beijo na vulva. Mas a rua me chama, viúvo, ciúme, machuca. Sem doce, baby, passa no meu bar, space, socada. Parei com açúcar, TV tá uma bosta, bobara pra rua. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. Eu posso voar, sou livre, livre. Pode me chamar colibri, livre. Só pode voar quem vive, vive. Eu posso voar, sou livre. E por curiosidade, peguei um 99 Pop aqui. Chegando no destino, tocou um som teu. Eu comentei, o Freud, pá, se encarna, pá, dele bem assim. Ah, mano, eu preferi ele quando era gordo. Ok, né? Igual Coringa, mais e mais e mais Sorine. Quero a pra cheirar tulipas, me camuflar com meu jaco ninja. Se roubar eu comprei 30 com teto solar. Sente a brisa, bem na crise da gasolina. A desumilde amassou o nariz, bem na minha frente abraçou o marido. Eu ri, parti também dizendo tipo, ei, você não manda em mim. Ei gatinha, volta aqui, seu bumbum me fez pi. Eu sou carente, sem amigos, excluí meu Facebook. Zuckerberg viu meus nudes, a conspiração é true. E agora quem é o lunático? Ai irmão, se eu fosse tu, ia mandar tomar no cu. Ia começar as mina mesmo, as mina veio. Você veio, você era feio, agora é rico. Ah, então, sobre o bagulho ali, ele falou: ah, bicho, quando ele era gordo era melhor, pá. Eu falei, ah, mas por que, o que tem a ver? Aí ele falou, ah, porque quando ele era gordo ele fazia rap, agora ele tá fazendo hip hop.

underground. Um bom contato pela Califórnia. Um cargo alto com salário e fama. Um retardado que gritou com a esposa. Thank you.